Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 20. Em grupo é melhor. No episódio de hoje, o podcast fala sobre a importância dos jogos multiplayer. Eles discutem também o novo Mortal Kombat, o adiamento do Mass Effect 3 e muito mais. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Esse é o nosso episódio número 20, quer dizer, mais um marco aí para a história do podcast. A gente já vem aí há algum tempo no nosso novo site, você sabe, é o www.thepodcast.com. E aí voltamos aqui em mais uma semana, a gente teve aí o Quick Quest na semana passada, então quem ainda não conferiu, corre lá e dá uma ouvida. O Seco trouxe aí alguns pensamentos interessantes sobre o problema da PSN, e aí a gente espera que vocês participem, continuem deixando seus comentários aí para movimentar a discussão lá no website. Se você quiser também mandar um e-mail, contato@thepodcast.com. E se você quiser mandar um tweet, é twitter.com/thepodcast. Então, dados aí os recadinhos, a gente está começando aqui mais um episódio. Rafael e Fernando já estão por aqui, né, time completo novamente. A gente vai direto, então, para falar dos jogos que a gente está jogando na sessão Active Quest. E no Active Quest, vamos começar aí com os jogos que o Fernando Seco tem jogado. Diz aí pra gente. Então, não tenho jogado muito. Eu tenho trabalhado. É uma coisa importante. Então, terminei o Mortal Kombat Single Player. Bem bacana. Acho que quem não jogou, acho que é importante. Acho que é muito divertido e conta toda a história do MK, pra quem gosta, né? E só isso. Não tenho mais feito mais nada. Esse é o Story Mode que você terminou, então? É, exatamente. Que conta a história de todos os Mortal Kombat, que é o 1, 2, o 3, o Apocalipse, o whatever. Armageddon. Fim do mundo de novo. O começo do fim, do meio. Mas é bacana o jeito que eles bolaram a história. Eles apresentam todos os personagens, como eles vieram se tornar, e qual a motivação para ele estar no negócio. Então você acaba tendo um pouco mais de background. Alguns aparecem depois, eles são um pouco mais simpáticos assim, né? Você olha e diz assim, porra, é esse personagem aqui. Por exemplo, lá um Smoke, diabo é Smoke, você entende? Porque o Smoke apareceu no 3 do nada, era um cara que saía fumaça. Então você, que droga é essa? Agora ali você tem todo o background, você consegue entender como ele encaixa na história, qual é a finalidade dele. Então ele começa a aparecer um personagem, por exemplo, mais interessante. E balança pra mim. Então eu achei bacana contar a história de todos os personagens do Mortal Kombat. E ele já tem um final. O final é bacana também. E você passa toda a história em mode, ou lutando, ou dando risada. Então acho que vale a pena. Outra coisa que eu achei super legal do story mode do Mortal Kombat é fazer você jogar com praticamente todos os personagens do jogo. Então você, de uma forma ou de outra, acaba aprendendo um pouco sobre, não só a história, igual você falou, mas também sobre a jogabilidade de cada um. E isso aí pode ajudar depois, na hora de você escolher qual personagem que você jogar, ou de você estar preparado para jogar com qualquer personagem que você quiser. Eu achei isso super legal. E você, Rafa, o que você tem jogado aí e por quê? Tenho jogado o novo Mount & Blade with Fire and Sword, saiu essa semana. Quer dizer, semana passada, quando for lançado o podcast. Mas ficou bem legal. Você pensar, eles botaram arma de fogo, que eu achei que descaracterizou um pouco o Mountain Blade original, mas ficou interessante, assim. Daí, com isso, já abertura uma região nova, com histórias novas, assim. Deram uma melhorada na parte de diplomacia do jogo. Eu acho que, pra quem gostou do primeiro, do Warband, que saíram depois, acho que vale a pena conferir. Tô jogando também Football Manager 2011. Eu tinha jogado o demo, só daí resolvi comprar, finalmente. Tô jogando com o Liverpool. Muito massa, ele tem, é profundo, tão profundo assim que tu tem que ir digerindo aos poucos tudo que tem. Eu tô gostando bastante assim, do nível de simulação que ele tem, com as coisas que tu tem que se preocupar, se tu precisar ser bem sucedido. Ao mesmo tempo ele te deixa, se tu quiser, tu pode pegar um backseat assim, né, e ficar mais observando e aprendendo aos poucos, o jogo comporta isso também. Mas se tu quiser otimizar, assim, então melhor teu time, tu tem que estar sempre de olho e modificando as coisas, assim, e como as tuas ações, lidando com a imprensa ou lidando com cada jogador, influencia, é bem legal, assim. O Football Manager, Football Manager é um jogo pra fã hardcore de futebol mesmo. Isso é verdade. Se só assiste fim de semana, assim, eu acho que vai ser um pouco demais, mas pra quem curte futebol, eu acho bem legal. Tem jogado as expansões novas do The Sims 3 também, que eu não tinha jogado. Daí, como ficou barato com a promoção semanal da EA, daí eu comprei e queria ver como é que tinha ficado também. Legal. E é isso pra mim. E tu, Guilherme? Jogando o quê? Pois é, eu comentei com você que essa semana eu peguei um jogo do ano passado que foi muito falado, né? Ganhou vários prêmios e eu não tinha tido oportunidade de jogar. Fui ver qual é. Foi o Red Dead Redemption, dos mesmos desenvolvedores do GTA. Quer dizer, mesma empresa, né, Rockstar, mas o time em si é o time de San Diego, que fez o Bully, antigamente. E eu peguei o RDR pra dar uma olhada, o setting parece bem interessante, né, o Velho Oeste, o interior dos Estados Unidos durante, né, a expansão, né, da história americana. E, cara, eu achei, assim, o setting super interessante, os valores de produção altíssimos, então... O voice acting é muito bom, todas as cenas são muito boas. Mas o que me decepcionou profundamente mesmo, até onde eu joguei, que eu deixava em claro, né, foi menos de 5 horas de jogo que eu tive. Então, acho que eu nem tô numa posição para questionar os reviews e dizer que as pessoas disseram é mentira. Mas para mim, pelo menos, essas 5 horas foram suficientes para eu não querer jogar mais, porque o jogo é tão frustrante quanto os GTAs sempre foram para mim. A mesma fórmula, a mesma maneira de você... ir de uma missão para outra, e os mesmos, vamos dizer, alguns são bugs, outros são a própria maneira como a feature é feita, que ela às vezes são bastante frustrantes. Então, casos como você fazer 3, 4 missões de uma vez e não querer salvar, porque tem um jeito muito fácil de você se garantir nesses jogos, que é faz uma missão, vai em casa salvar, faz outra missão, vai em casa salvar, mas eu não queria fazer isso, porque sempre achei muito maçante. Principalmente do ponto A para o ponto B no jogo GTA, e nesse jogo, pelo menos até onde eu fui, é muito assim, tem muito sem graça, uma vez que você já fez isso 2, 3 vezes. Então eu não queria ficar fazendo isso, queria fazer várias missões de uma vez. E aí, então, quer dizer, você gasta aí uns, sei lá, gastei uma hora de jogo, 3, 4 missões, uma atrás da outra, sem salvar. Aí tô voltando para casa muito bem, né? Ah, finalmente vou salvar e tal. Aí, às vezes, uma coisa assim aleatória do nada acontece e fode todo o jogo todo, por exemplo. Aconteceram duas vezes isso comigo. Uma, eu tô lá. Enquanto você tá no, né, na parte que não é dentro de nenhuma cidade, você pode passar por cima de coiote, cachorro, sei lá, o que for que passar na sua frente. Você passa por cima com o cavalo, não tem problema. Aí, passei dos limites onde eu entro na cidade. Aí, alguma coisa entrou na minha frente que eu nem consegui ver o que era. Se era um coiote, um cachorro, o que que era. Passei por cima, pronto. Polícia vem atrás de mim. Tinha bounty em cima de mim. Eu achei isso aí meio... escroto, sabe? Eu tava tentando jogar de um jeito que eu não fizesse nada dessas coisas e deu, de repente, uma coisa pseudo-aleatória ali, que eu não, entendeu? Eu não, primeiro que eu nem sei se dava tempo de eu reagir, nem que se desse, eu fiz isso tantas vezes nos outros lugares, não deu problema nenhum, porque que agora, só porque eu entrei na cidadezinha vai dar problema. Então, eu achei isso mal, assim, mal feito, sei lá, mal explicado, pelo menos. E então isso me desanimou um pouco, mas nem, tudo bem, isso aí é de menos, podia ter passado por cima desse incidente particular. Mas o pior que eu achei foi ontem, a última vez que eu tentei jogar, e também tinha feito várias coisas, passado algumas missões até interessantes e tal, descobrindo uma nova mecânica do jogo, que é lá de você domar os cavalos e tal. Tinha feito lá várias coisas com isso, e aí tô voltando pra casa com o cavalo que eu tinha escolhido, e aí tava lá no meio, né, na missão você é levado lá pro meio do nada, e tô voltando meio que sem saber qual é o caminho, tô tentando seguir no mapa. E eu tava tipo num morrinho assim que tinha um canyon. E eu não tinha percebido isso. Até que eu cheguei na pontinha do morro. Aí eu consegui frear o cavalo antes que ele caísse no canyon. E aí eu acho que aconteceu um bug, porque ainda lá em cima do morro, o cavalo caiu sozinho no chão como se tivesse morto, assim, paf. Entendeu? E nisso que ele caiu sozinho, a tela já ficou vermelha, como se eu tivesse tomado dano mortal também. E meu personagem caiu, assim, e morreram os dois. Que acho que eles morreram de susto. Que eles chegaram na beira do penhasco, entendeu? E porque o que eu imagino que aconteceu é que o jogo achou que a gente tinha caído, mas a gente não tinha caído. Entendeu? E então, isso aí também, porra, morrer ali, depois ter que voltar tudo, eu me desanimei. Então, talvez eu tenha só, entendeu, não tido muita sorte. Mas de qualquer jeito eu já tava meio vendo que a mecânica do jogo era muito, muito, entendeu, parecida com GTA, que eu não sou grande fã. E aí, cara, o que vai acontecer é que eu vou esperar sair aí o L.A. Noire, que vai sair daqui 2-3 semanas já. E vou deixar pra pegar e me dedicar ao L.A. Noire ao invés de dedicar ao Red Dead Redemption. É, achando aí que o L.A. Noire vai trazer alguma coisa diferente dessa fórmula. Entendeu? Então aí eu acho que eu não vou jogar mais o RDR, não. Sei que o Rafa é fã do jogo, mas é, acho que pra mim, sinceramente, assim, não vai valer a pena ficar jogando, não. E aí é isso, eu tenho jogado mais nada que acho que vale a pena falar aqui, não. Vamos seguir pra frente, que a gente tem várias notícias pra comentar, uma enquete também bem interessante. Então a gente vai agora pra sessão Journal. A primeira notícia é sobre o Mass Effect 3, que foi adiado para 2012. E na sessão Journal de hoje a gente tem algumas notícias para comentar por aqui. A primeira delas foi que saiu aí já semana passada, quer dizer que se você está ouvindo aí o podcast você já está sabendo disso. Mas a EA e a BioWare anunciaram que o Mass Effect 3, que estava sendo previsto, né, para ser lançado no final desse ano, agora foi adiado para 2012, para o ano que vem. E aí, quer dizer, esse é um ano que não tá ruim assim, de lançamentos, né? A gente está bem empolgado para vários jogos que vão sair, mas o Mass Effect 3, se não era o maior deles, com certeza é um dos maiores. E aí essa notícia então tem algumas repercussões, eu queria saber de vocês. É, saber do Rafa primeiro, que é o nosso, né, fã da BioWare mor aqui do podcast. Não que a gente não goste também, mas ele é o mais empolgado. É, que você achou dessa notícia aí? É, e que você acha que vai ser pra melhor? Que você tá achando? Minha primeira reação foi de frustração, assim, né? Puta que pariu, esperar até o ano que vem, eu tava tão empolgado, tá jogando o 2 de novo, assim, pra tentar fazer um outro save diferente e tal. Pela oitava vez, mas, né? Mas daí... É. Ai, pô, como eu queria ter tempo, né, cara? Tô de férias, né? Pra sempre, daí... né? Férias pra sempre. Daí eu comecei a ver isso aí. E a justificativa deles foi válida, assim, de que eles queriam ter certeza de que o jogo ia atender o que tá todo mundo esperando, né? Porque o salto Mass Effect 1 pro Mass Effect 2 foi grande, foi muito melhor, as pessoas perceberam isso. E elas estão esperando, com certeza, um salto tão grande do 2 pro 3. E pelo menos eu tô, né? E acho que eles fizeram muita gente esperar, assim. E se é pra isso, se é pra eles poderem entregar isso, atender as expectativas, transformar ele no, talvez nos melhores jogos dessa geração, eu acho que é isso aí. Eu espero o tempo que for. Entendi. Vou fazer um negócio que o Seco sempre faz comigo, né? Jogar batata quente no colo dele aí. É, Seco, em vista dessa notícia e você tendo... É, passado por algo muito semelhante aí na Eidos com o Deus Ex 3, que também foi um jogo que foi adiado, agora tem a sua data de lançamento em agosto desse ano. É, como é que você acha que o benefício, né, que um jogo como Mass Effect 3 ou como o Deus Ex 3 pode ter, né, dos 6 meses, ou seja, lá quando for adicionais de desenvolvimento, esse benefício ele vale a pena a espera? É, como é que você encara aí, tendo vivenciado essa situação internamente? Como é que você encara essa questão dos jogos que são adiados com o intuito de ter mais qualidade? Bom, eu acho que... Na verdade, no passado eu achava que era bizarro, né? Você pensa um produto que leva só 2-3 anos para ser feito e de repente tem um atraso. Eu achava meio estranho. Mas estando aqui dentro, quando aconteceu o delay, foi por coisas assim... que realmente fizeram toda a diferença no produto final. Não que já foi lançado, mas assim, não vai mudar muito mais do que tem agora, no caso do Deus Ex. Mas a gente teve tempo de pegar algumas features e polir elas de forma que a gente sempre quis que elas fossem, sabe? Isso fez a diferença em vários aspectos do jogo, e a gente acredita, por exemplo, no caso do Deus Ex, que o jogo que a gente vai dar agora, ele é pelo menos, sei lá, 20, 30% melhor do que poderia ter dado na época do lançamento. E isso é importante. Outra coisa que eu acho importante, talvez pro lançamento do, ou atraso desse produto, pode ser, não sei, no caso da BioWare, se teria algum jogo que fosse concorrer com ele no mês, né? Porque, digamos assim, o Mass Effect, ele não é quase ele não é o lançamento de um jogo, ele é praticamente o lançamento de um evento, né? Que nem um novo Elder Scrolls. Então ele praticamente consome um mês inteiro só pra ele, né? É que vai ser até o caso do Eleanor. E então eu acredito que o delay também possa dar como posso dizer, mais espaço pro Mass Effect aparecer melhor na mídia, porque não vai ter tanto título grande para ser falado ao mesmo tempo, não vai estar próximo de nada. Certo. Então acredito que mais polimento e tendo uma época assim, digamos, um pouco mais calma, talvez faça o Mass Effect ser um jogo, além de já único, mas chama muito mais atenção de ter mais público. Entendi. Eu acho legal de lembrar também que um dos jogos que saiu esse ano, que está sendo considerado aí fortíssimo candidato ao melhor jogo do ano, ele teve o mesmo processo. Ele tinha uma data de lançamento no ano passado, ele foi adiado com esse mesmo intuito, né, de deixar a experiência, de polir as features de uma maneira que não ia ser possível fazer no tempo original. E aí quando ele saiu agora recentemente, foi esse estrondo, esse alvoroço que ele causou. Tô falando do Portal 2, né? Então é bom a gente lembrar também que, por mais que a gente tenha se sentido igual o Rafa aí se sentiu na hora do Mass Effect 3, né? Sendo adiado, né? Ah, pô, eu queria tanto jogar, eu queria tanto isso ou aquilo. O desenvolvedor também, ele sabe, ou é pelo menos a obrigação dele saber o que é melhor pro jogo e, no final das contas, o que é melhor pra gente, né? Mesmo que a gente não saiba disso. Então, eu sinceramente não acho que hoje, né, sabendo o que eu sei hoje sobre, por exemplo, Portal 2, eu não trocaria o jogo que eu jogo hoje pelo jogo que eu jogaria 6 meses atrás se ele não fosse tão bom, né, se tivesse faltando esse ou aquele pedaço dessa experiência essencial que é o Portal 2. Então eu acho que a gente tem que lembrar disso também, né, por mais que a gente fique chateado na hora que o anúncio é feito. Então acho que é por isso que eu concordo com o que vocês disseram. E acho que o Mass Effect 3 também, se ele já não tinha tudo para ser um blockbuster aí, seja lá qual for o mês ou ano que ele sair, agora muito mais, né? Já que eles vão ter mais tempo. E eu acredito que a gente pode esperar muito mais, né? Ainda agora. Que com esse delay, eles são. É uma empresa que sempre dá muito carinho para todos os produtos, né? Ainda mais se tiver mais tempo ainda. Veja pelo lado bom, a gente vai ter mais tempo para jogar Uncharted 3, o novo Elder Scrolls Skyrim, Deus Ex 3, FIFA 12, pra fazer um jabá, e tudo mais que vai sair esse ano. Né? Porra. Vai sair também, acho que semana que vem, o The Witcher 2, cara, pra isso eu tô empolgado. Um foi muito bom, eu tô empolgado pro The Witcher 2 também. Pois legal, isso. Cara, pra quem gosta de RPG old school, assim, da geração Baldur's Gate, eu acho que é massa. A próxima notícia é sobre o CryEngine 3, que vai ser disponibilizado de graça para a comunidade. Yuhu! E a próxima notícia que a gente trouxe para comentar, como a Cintia já disse aí, é sobre a Crytek, que decidiu anunciar que vai colocar disponível para o público, né, para qualquer projeto não comercial, o CryEngine 3, que é o engine que foi feito que foi usado para se fazer o Crysis 2, que é um dos jogos aí que saiu esse ano, que está, vamos dizer, na vanguarda tecnológica, né, da nossa indústria. Então é uma notícia interessante, significa que tecnologia de ponta em termos de engine gráfica, Né? E não só disso, que a Crytek também sempre teve muitas ferramentas interessantes para inteligência artificial, para level design, né? E para fazer a parte do sequenciamento, né? das suas fases. Sempre, essas ferramentas deles sempre foram bastante comentadas, né? Com prós e contras e tal, a gente vai discutir um pouquinho disso aí. Mas é interessante saber que, quer dizer, essa tecnologia de ponta vai estar disponível para os iniciantes, para os estudantes, para as pessoas que quiserem começar a fazer projetos pessoais e qualquer coisa não comercial, né, utilizando essa tecnologia. Não precisa nem dizer que a gente acha, né, a gente é fã de uma estratégia parecida que a Epic faz com o Unreal e a quantidade de portas que isso abre, principalmente de conhecimento pessoal, né, de crescimento, vamos dizer assim, pessoal, profissional, e também portas para empregos, uma vez que você conhece aquela determinada tecnologia, sabe fazer e tem como construir portfólio sobre isso, é importante para a sua carreira, para você conseguir o seu próximo emprego. E aí eu acho que é uma notícia interessante para a gente colocar na mesa aqui do podcast também. Queria começar dessa vez com o Seco. E o Seco que foi, né, o usuário, experimentou versões anteriores do CryEngine. O que você acha, Seco, que essa notícia significa? E como que você acha que a Crytek pode se posicionar aí nesse mercado de provedor dessas tecnologias e para atrair pessoas a se formarem, né, usando o engine deles? O que você acha? Então, quando o Crysis 1 saiu, era o Crytek Engine 2, eles estavam indo mesmo na direção que a Epic estava indo, que é se disponibiliza parte código-fonte e abre a parte de modding. Eu achei tudo muito interessante, só achei muito difícil a documentação, porque como era tudo muito novo, né? Por exemplo, a Epic construiu isso em decorrer de 10 anos, eles estavam tentando fazer em 4 anos. Era muita informação, então o wiki deles não era muito bom. Então até estou curioso para dar uma olhada no que tem agora. Mas uma vantagem grande que eu achava que tinha o source, o código-fonte do Crytek em relação da Epic, que era tudo em C++. Então você podia ver todo o jogo mesmo feito em C++, sabe? Que eu achava muito bacana. Toda maneira, toda abordagem dos caras. E tudo, assim, para programador, né? Tô falando programador. Eu lembro de ter conversado até com o Igor, nosso amigo Igor do Castilho. A gente deu uma olhada no editor, que era muito bacana. E chegaram umas maluquices de você colocar poder de nas ondas do mar para ver quanto empurrava o barquinho. Pô, era do caralho. Então eu acho que é muito importante isso, é mais um material pessoal estudar aí e tentar garantir um conhecimento que pode ser usado no futuro. É bacana. Legal, e o Rafa também a gente sabe que usa o Unreal e é também, né, fã e dá suporte, né, a que as pessoas conheçam mais o DK, se tornou aí, principalmente recentemente, nos últimos anos, né, Rafa? Andou fazendo bastante coisa, projetos pessoais, mods, coisas, né, para autoconhecimento mesmo. E aí queria saber de você também, qual que é a importância disso, acho que principalmente, se você puder dizer, né, para a formação do game designer, tendo a experiência com o Unreal, e o que você acha que a Crytek pode estar oferecendo de complementar para esses game designers aspirantes, né, que estão procurando uma ferramenta para utilizar. É importante, acho que esse passo que ficou, vamos dizer, comum, né, vai ficar comum, que a Epic começou de distribuir o DK, e isso começa a tornar mais popular na cena mod, assim, isso fica mais fácil para as empresas recrutarem, é consequentemente mais fácil para eles venderem o produto deles, né, porque é mais fácil gente qualificada. Eu acho que isso é só parte do que a Epic está... do que a Crytek está fazendo com o engine deles, né? Eles querem popularizar na cena de mod, qualificar melhor as pessoas, mas querem também mostrar que eles podem ser tão mainstream como o DK é, né? Chegou, hoje todo mundo fala de que é a engine que faz o Gears of War, que é a engine do Unreal, que, sabe, tá, quando falam de jogos, eles falam assim, sabe? Falam pela engine, falam pela... está ficando não só na boca dos desenvolvedores, mas na boca da mídia, do público também. Eu acho que eles querem fazer isso também, eles querem facilitar o acesso para qualquer que seja que queira experimentar e conhecer como é que é por baixo e poder estudar, poder ter mais aquela coisa no currículo. Hoje é muito comum qualquer game designer saber, mesmo que a função dele não seja level designer, é importante que ele entenda ferramentas, entender como funciona, como os parâmetros são colocados, como que tu conversa com os desenvolvedores, como que isso como é que funciona essa dinâmica under the hood, né, por baixo dos panos ali, como é que eles dando mais uma ferramenta para as pessoas aprender, eu acho que fica vai ser melhor tanto para quem tiver isso no currículo, uma ferramenta a mais para poder mostrar, um meio a mais de poder mostrar para possíveis empregadores, como também para a própria empresa de poder usar isso como justificativa, né, para quem for fazer o próximo jogo. É fácil achar gente qualificada, é fácil fazer com o nosso. A gente tem esse case de 300 mil jogos indie ou mods sendo lançados com a nossa indie. Acho que estão indo para a direção que, honestamente, era uma questão de tempo, de eles ir, ou então eles correriam o risco de ficar muito a engine do Crysis e que ninguém consegue usar, sabe? Yeah. Na verdade, eu acho que é a engine do Crysis que ninguém consegue comprar, na verdade, né? Porque ela simplesmente custa o dobro da licença do Unreal, que dificulta muito o acesso, né? É isso também, pelo menos no caso eu lembro bem que quando CryEngine 1 e CryEngine 2 saíram, era tudo muito... a gente ficava bastante admirado, né? Mas uma das coisas que eu mais lembro da época também era que a notícia era que o preço era o dobro das outras, inclusive o Unreal, que acabou se tornando padrão de mercado. E acho só bastante importante salientar uma coisa que o Rafa falou aí, que eu acho que os ouvintes têm que prestar bastante atenção. E que acontece também não só quando você é game designer, mas nas outras áreas do desenvolvimento. Não só porque a tua, vamos dizer, o teu job description, né, diz uma coisa, você não precisa saber sobre tudo mais que acontece dentro do jogo. Ele citou o exemplo de que, mesmo que você não seja um level designer, você precisa saber como é que level design funciona. Espera-se que você tenha feito um level, o mais simples que ele seja, antes, ou tenha experimentado, né, tenha se colocado no lugar daquele seu colega de trabalho que vai estar ali do seu lado, até para que o vocabulário que vocês tenham seja compatível, para que vocês consigam resolver problemas juntos, né, mesmo que a sua área de expertise específica não seja aquela. Mas é muito importante a gente lembrar, a gente falou também num podcast número 10, inclusive, por coincidência, sobre especialização e generalização. Eu acho que é mais um lembrete aí de que a gente precisa ser bastante generalista na área em que a gente trabalha, até principalmente se você está falando em desenvolver jogos de menor porte em empresas menores, onde mais pessoas vão ter, vai ter menos gente para fazer mais coisas, então as pessoas vão ter que ser mais versáteis, né? É muito importante. Eu acho que uma ferramenta como essa ela é fundamental em te dar essa visão mais ampla do que é o desenvolvimento dos jogos. Acho que como programadores também a gente vê isso muito acontecer, né, Seco? O cara que é só de computação gráfica ou só de IA e é completamente cego para todo o resto como o jogo funciona, e é numa dessas que aparece um problema ali que esse cara, sem ter essa visão do todo, não vai conseguir resolver. E aí o cara que conhece um pouco mais de como funcionam os outros módulos tem condições de sair com soluções mais interessantes, elegantes e eficientes para resolver os problemas do dia a dia no desenvolvimento dos jogos. Então acho importante a gente salientar esse ponto aqui, tendo saído aí dessa notícia, que é o lançamento gratuito aí do CryEngine 3 para fins não comerciais. E aí com isso, quer dizer, a gente fecha aqui a sessão Journal e você notou, teve, né, duas notícias que estavam muito em voga aí na mídia que a gente acabou não comentando. Uma delas é toda a situação com a PlayStation Network. Então se você está atento ao novo site do podcast, que é o www.thepodcast.com, você já ouviu bastante falar disso. Na verdade, na semana passada você viu um episódio do Quick Quest, onde o nosso colaborador Fernando Seco trouxe aí 10 minutos da sua impressão sobre esse assunto. Então, inclusive, a gente convida que vocês comentem sobre isso ou sobre qualquer outro assunto. Mas esse é o motivo pelo qual a gente não está aqui batendo na mesma tecla e falando novamente da PSN, dos últimos acontecimentos, é porque a gente já falou bastante, a gente dedicou um Quick Quest só para isso. E aí, se a gente tiver que comentar mais alguma coisa específica aí nos comentários, ou pelo Twitter, no twitter.com/thepodcast, a gente vai ter o prazer de continuar discutindo esse assunto com você. Mas a gente achou que não precisava trazê-lo novamente, né, como notícia aqui. E a outra notícia que você pode estar sentindo falta aí são os rumores que surgiram essa semana do novo console da Microsoft, né, o novo Xbox, dado que a Nintendo, né, já confirmou que vai fazer um anúncio na E3 e que o novo console vai de fato aparecer no mercado em 2012, houve esse rumor, né, de que a Microsoft também estaria preparando um anúncio, também estaria preparando alguma coisa para mostrar na E3. Mas as fontes que a gente consultou aqui, pelo menos até o momento que a gente gravou o programa, elas não pareciam confiáveis o suficiente. A gente também não ouviu, né, internamente nas empresas onde a gente trabalha, ainda não ouvimos nada de concreto, né, sobre esse assunto que a gente pudesse abrir aqui. Então a gente achou que não valia a pena ficar trazendo um rumor, especulação aí sem muito fundamento ainda. Mas só para deixar claro que a gente não está alheio, né, não está ignorante a essas notícias, esses rumores. Mas até colocando mais como combustível na discussão do podcast de duas semanas atrás, ainda estamos curiosos para saber o quão rapidamente a Sony e a Microsoft vão conseguir reagir a essa notícia bombástica da Nintendo, de que ela vai estar lançando o seu novo console, o console da nova geração, tão breve quanto 2012. Mas até agora nada de concreto apareceu, então é por isso que a gente decidiu não comentar mais a fundo aqui. Com isso a gente fecha a sessão Journal, né, foram algumas notícias bem interessantes que a gente espera aí que tenham, né, seja do interesse de todo mundo, e a gente quer o seu comentário. Então, repetindo mais uma vez, o e-mail é o contato@thepodcast.com e o Twitter é o twitter.com/thepodcast, ou no nosso site www.thepodcast.com você deixa o seu comentário lá. A gente tem recebido bastantes e-mails, muitos comentários interessantes, muita coisa legal tem chegado. Inclusive o assunto da própria MainQuest de hoje foi uma sugestão que chegou através dos nossos ouvintes. Então a gente quer mais uma vez pedir que vocês participem, né? Um dos grandes coisas que a gente pode fazer, né, mais interessantes aqui com o podcast, é interagir com o ouvinte e responder suas perguntas e tentar aí, né, trazer um pouquinho da nossa opinião, que é aquilo que a gente sempre fala, né? A única coisa que tem, que presta nesse programa, é a opinião, né? O resto, notícia, você vai buscar em outro lugar, as outras coisas você vai buscar em outros lugares. Mas a gente espera que a nossa opinião seja de alguma valia, quando ela está certa e quando ela está errada, né? Mas a gente espera que ela valha pelo menos para incitar a discussão. E essa discussão ela só acontece quando você participa com a gente. Então participe com a gente. Estão aí os canais já divulgados, e aí depois desse, né, enorme monólogo a gente vai para a nossa main quest da semana. E na main quest dessa semana, né, desse episódio do podcast número 20, a gente trouxe um assunto aqui que eu acho que é bem atual, né, é interessante e quem sabe aí vai dar algumas discussões boas pra gente e com a sua participação também. Então hoje a gente vai falar sobre, né, a importância do elemento multiplayer nos jogos. Quer dizer, né, recentemente muitos dos jogos, inclusive IPs, né, de que estão aí há bastante tempo, vem incorporando cada vez mais elementos multiplayer nos jogos. E aí a gente está observando, né, esse movimento na indústria, cada vez mais, né, um jogo sem o multiplayer ele pode ser encarado como está faltando algum pedaço, né? Em outros casos também, a gente já viu acontecer muito do multiplayer ser forçado sobre os jogos. Então, abre um leque importante de coisas para a gente falar aí sobre multiplayer, tanto competitivo quanto cooperativo, né, e as várias facetas desse tipo, né, de modo de jogo que a gente vê nos games, e aí por isso que a gente achou que era um assunto interessante trazer aqui. Na verdade, o assunto, a sugestão original dele foi do nosso ouvinte, o Carlos Eduardo Medeiros, né? Então a gente agradece aí, o pessoal sempre contribuindo com assuntos, né, interessantes pra gente falar aqui, e o Medeiros trouxe essa sugestão já faz um tempo aí por e-mail, e a gente gostou tanto que a gente resolveu então dedicar o programa de hoje, né, a main quest do podcast número 20, para falar sobre esse assunto. E eu queria começar chamar aqui o Rafa, que é o game designer aqui do nosso trio, né, para falar quais foram as primeiras impressões dele sobre o assunto, o que ele imagina quando ele pensa multiplayer nos dias de hoje, e, né, o quão importante isso é para os jogos, e se daqui para frente a gente vai ver cada vez mais jogos com elementos multiplayer, né, ou se o puramente single player ainda vai sobreviver na visão do Rafa. Então diz aí pra gente, Rafa, o que você acha da importância do multiplayer nos jogos de hoje? Acho que tem. Vou passar por dois pontos de vista diferentes. Vou começar com o meu, que eu gosto muito, estou gostando muito dessa nova tendência de jogos cooperativos. Adoro jogar jogos cooperativos. Splinter Cell tem uma campanha inteira só para isso. Pode ver o Left 4 Dead, que ele é um jogo que foi feito para ser co-op. Dá de jogar single player, mas não tem a mesma graça de jogar com bot. Ele é feito para jogar multiplayer. O elemento co-op está muito forte. Essa é uma tendência que está chegando bastante. Tá agradando, né? Por isso que tem IPs que foram lançados exclusivamente para jogar com duas pessoas. Por exemplo, Army of Two. É um jogo feito para jogar tu e teu amigo. Assim, se tu for jogar com um outro jogador sendo um bot, vai perder o sentido do jogo praticamente, não é possível, mas perde sentido. Então acho que isso está gerando também um lado que eu acho importante, bom, para a indústria, para os desenvolvedores, que eu acho que o multiplayer, ele te dá, eu não tenho dados para provar isso, mas eu acho que ele diminuiu bastante a questão da pirataria, né? Como um multiplayer, se eles controlam o servidor, eles têm controle de quem, de qual cliente pode acessar o servidor. Então eu acho que força muito mais as pessoas terem o jogo original para poder acessar o serviço de um jogo multiplayer, assim, né? E também daí tem o lado de gameplay mesmo, de vender um jogo com elementos co-op, com elementos multiplayer, a chance é muito maior de eu querer convencer os meus amigos a jogar. Eu comprei um jogo, eu joguei multiplayer lá com um bando de estranho, daí eu penso, pô, e se eu convidasse o Giliar e o Seco pra jogar comigo? Não, isso é muito mais legal? Eu vou lá e, vocês têm que comprar esse jogo pra gente jogar junto. Entendeu? Eu acho que tem, pro lado do desenvolvedor, tem um elemento que é compreensível do porquê eles estão nos empurrando o multiplayer, e tem essa sensação de que se não tiver multiplayer não é completo. Acho que vai muito por causa disso, assim, né? O método viral de propagar o jogo é muito maior, porque os próprios jogadores querem dividir aquela experiência com amigos. Né? Gosto muito particularmente o competitivo não é muito a minha praia, assim, jogar tipo Deathmatch, até já joguei bastante Medal of Honor, joguei bastante o Call of Duty, esse eu joguei mais ainda. Da época do CS mesmo, eu jogava demais. Mas acho que passou assim um pouco a minha época. Hoje eu tô curtindo muito mais co-op e eu tô bem satisfeito que a indústria tá entregando, assim, né? Tem cada vez mais jogos que tá com forte, assim, a presença do co-op, né? Legal, vou fazer a mesma pergunta então pro Seco. Qual é a tua opinião também sobre esse mesmo assunto, Seco? A importância do multiplayer e que tipos de multiplayer você acha mais interessantes e o que mais você achar que deve falar aí sobre esse assunto? Tá. Bom, eu adoro jogos cooperativos, de você nem lá o que ela falou. Acho que é muito importante o fato de você poder jogar com seus amigos e também uma dessas você convence os seus amigos a comprar jogos. Eu lembro desde do Contra mesmo pro NES. Qual era a nostalgia de alugar o cartucho, jogar com seus amigos lá na sua casa por horas, era muito bacana. Isso ficou, desapareceu um pouco, mas agora está de volta, que é muito importante. Também acho importante o multiplayer, porque ele dá um tempo maior de vida ao produto, acredito. Você vê que jogos, por exemplo, como o Call of Duty, consegue ter tá vivo muito mais tempo no dia a dia das pessoas, enquanto um jogo single player, você acaba, depois que você termina ele uma vez, a não ser que ele tenha múltiplos finais, ou você tem uma dificuldade ou alguma coisa muito interessante para fazer, ou você é muito apaixonado mesmo pelo título, que são muitas condições, você raramente vai botar novamente o jogo. Então eu acho que o single player o multiplayer é importante para manter o pessoal jogando o mesmo título. E também acho interessante do multiplayer, que trouxe pra gente o primeiro esporte, praticamente esporte virtual, né, que foi Tá falando da Cyber Athlete Power League, CPL. É isso aí. Então, tudo começou por um jogo online, né, e até hoje o pessoal compete e tem prêmios, tem gente que tem sponsors, isso é interessante também. E deixa eu ver por final, bom, eu acho interessante a parte de competitividade também que jogos multiplayer oferecem, porque Eu sou um cara que gosta de jogos competitivos e acredito que jogadores dão um nível de dificuldade muito mais interessante que a inteligência artificial. Legal, eu concordo também com bastante coisa que vocês falaram. Acho que um dos pontos que é interessante a gente citar aí, quer dizer, o Rafa falou sobre o multiplayer como uma maneira de combater a pirataria, né? E você falou também sobre aumentar o replay value dos jogos. Eu acho que o multiplayer ele ajuda em todas essas frentes e ajuda também, quer dizer, uma coisa que durante bastante tempo aí tem sido comentada é o mercado de segunda mão, né? Os retailers aqui na América do Norte, Europa, etc., tem esse negócio muito forte onde você pode ir lá vender o seu jogo, né? E outras pessoas vão comprar jogos de segunda mão mais barato e os publishers e desenvolvedores, na verdade, dessa segunda venda eles não veem nenhum centavo, né? E o jogo, quando ele tem um componente multiplayer muito forte, o jogador, por mais até que ele não esteja jogando os modos multiplayer agora, é mais difícil dele vender o jogo dele, né? Porque sabe-se lá, um dia vai voltar a ser moda aquele jogo, ele vai querer jogar mais um pouco, etc. Quer dizer, aumentar o replay value tem esse efeito também de diminuir, né, o impacto, vamos dizer assim, do mercado de segunda mão. E isso pros publishers, pros desenvolvedores originais do jogo, também é uma vantagem, né? Então, com certeza eu concordo que o multiplayer ele aumenta bastante o replay value dos jogos. Eu acho que existem modalidades diferentes de multiplayer pra gente falar aqui, que eu queria me concentrar um pouco mais. Vocês citaram cooperativo, citaram competitivo, e eu diria que existem nuances aí pra gente falar. Então, vamos começar então com a parte co-op, né, cooperativo. Eu acho que existem duas grandes tendências hoje, né, que uma coisa que a Nintendo teve uma sacada interessante e outros jogos têm feito ultimamente, que é, quer dizer, o console da Nintendo ele tem, né, a conectividade muito limitada, na maneira, vamos dizer, convencional que a gente está acostumado, né, a maioria dos jogos do Wii eles não tem um componente multiplayer online, ou quando tem é limitado, mas é muito forte o push que eles fazem para as pessoas jogarem multiplayer no mesmo console, né? Então os consoles da Nintendo já desde o Nintendo 64 tem quatro portas para controles ao invés de duas, né? Sempre suportaram quatro controles, e isso é uma coisa que eles sempre procuraram, né, estimular. E aí com o Wii, além de eles estimularem o co-op ou até a competição, né, no caso de jogos como Super Smash Brothers e outros, e desde a época do GoldenEye você competia no mesmo console já, mas além da competição, uma tendência muito interessante que veio com o Wii é a cooperação quando um dos jogadores tem menor experiência do que o outro. Então muitos jogos do Wii eles foram montados e pensados o cooperativo deles, principalmente jogos de plataforma, dessa maneira, quer dizer, isso, imaginando o quê? Que é uma pessoa mais jovem, vamos dizer, um filho que querendo jogar com o pai ou com uma irmã que não joga muito videogame, e aí eles imaginam que, ou então, né, o rapaz com a namorada que não tem muita experiência no videogame, e então eles fizeram de forma que, por exemplo, no jogos como New Super Mario Bros. Ou Donkey Kong Country Returns, ou o próprio Kirby's Epic Yarn, são todos jogos de plataforma onde você pode jogar com dois jogadores, mas sempre tem maneiras de um jogador meio que ajudar o outro, né? Então no New Super Mario Bros. Você pode carregar o outro personagem pela fase, então às vezes tem uma parte mais difícil de passar, ou um chefe que o outro jogador menos experiente, que está do seu lado, ele não consegue passar, você vai e carrega ele na carcunda ali e passa da parte mais difícil e depois continua. Da mesma forma isso acontece no Donkey Kong Country Returns também, onde o Donkey Kong pode carregar o Diddy Kong nas costas e o cara que está sendo carregado ele continua fazendo alguma coisa, sempre tem alguma coisa que ele pode fazer. Ele vai tacar uns amendoinzinhos nos inimigos, fazer umas outras coisas assim, e acaba que acho que a sacada legal dessa tendência de co-op, né, vamos dizer, com um jogador tendo condições de ajudar o outro, ela tem muito a ver com essa ideia da Nintendo de você tirar a frustração, né, do caminho, da diversão das pessoas que não necessariamente têm uma grande habilidade com o jogo. Então ela arruma um parceiro ali que é o expert, e ela vai do lado ali só fazendo as coisas mais engraçadas, mais interessantes. Ah, tá com, entendeu, um amendoim na cabeça do inimigo aqui, faz não sei o que, a parte mais fácil ela vai, pula, passa, a outra parte mais difícil ela, entendeu, deixa o parceiro passar. Então, eu acho que é interessante, é uma coisa pra gente observar aí, né, essa tendência. É, eu acho que nos jogos em plataforma, cooperativos em geral, você tem essa é uma tendência interessante, principalmente que a Nintendo vem trazendo. E o co-op em outros, né, de outros tipos, né, por exemplo, um muito interessante que saiu recentemente é o Portal 2, obviamente. Eu joguei a campanha inteira com o Rafa e foi realmente muito legal, assim, todos resolveu os puzzles juntos e duas cabeças pensando, né, e tentando resolver os problemas, foi bem interessante. E além disso, quer dizer, desde o Gears of War já teve um co-op muito interessante também, onde o jogo todo é feito para que você possa jogar com duas pessoas e muitos outros, né? Quer dizer, o Rafa citou jogos onde é quase que você perde um pedaço se você não jogar o co-op, que é o caso do Army of Two, por exemplo. Então acho que o co-op tem um engajamento muito maior, é uma experiência social que às vezes o cara, por exemplo, como o Rafa falou, que o competitivo não é muito a praia dele. Eu imagino que tem muita gente por aí que não está afim de jogar, né, o multiplayer competitivo, ou não se acha bom o suficiente, ou não quer realmente, entendeu, dar a cara a tapa, né, de competir, mas ele gostaria ainda de ter uma experiência social dentro do jogo, né, de estar junto com um parceiro ou mais parceiros fazendo alguma coisa. Então Left 4 Dead é um grande exemplo também de um jogo que faz isso. Então acho que o co-op tem esse apelo de, pô, tô jogando com meus amigos, mas eu não estou necessariamente tendo que competir com eles. Então, se eu tenho um amigo que é muito bom no jogo, eu não vou estar frustrado. Pelo contrário, né? Vai me ajudar a fazer coisas ainda melhores no jogo, porque a gente está trabalhando juntos. Então, eu acho que é uma tendência. O co-op é fortíssima e muito interessante. Assim, que eu acho que todo jogo que tem oportunidade de fazer isso vai estar fazendo daqui para frente, né? Que o co-op eu acho que é realmente uma das grandes coisas boas aí dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, talvez mais, que começou a aparecer com força, né, na indústria de games. Aí não sei o que vocês têm mais a adicionar sobre o assunto. Vocês chegaram a explorar bastante esse co-op do Wii, ou vocês jogam mais o co-op dos outros consoles? Como é que é? Bom, eu jogo bastante co-op no PlayStation e joguei bastante no Xbox. No PlayStation eu jogo Little Big Planet 1 e 2 com a minha esposa. Que o Little Big Planet tem umas sacadas muito boas, que você falou que a tendência dos últimos jogos da Nintendo é você tem a chance de um jogador mais experiente, com mais habilidade, fazer alguns puzzles ou passar a fase e o outro jogador só, digamos, seguir, ou ele te ajuda um pouco. Acho que Little Big Planet tem isso desde o primeiro, e que é muito bacana. Ele tem também áreas exclusivas para multijogador, então te incentiva até a jogar ou local ou online. Então o objetivo do jogo é sempre você estar jogando com pessoas, e a experiência é muito legal. Eu acho que também a parte do cooperativo tá muito bacana esse retorno. Eu acho que o que a gente falou é você ter mais disso de você poder misturar diferentes níveis de habilidade e vocês conseguir jogar juntos, sabe? Eu acho legal porque, como eu falei, na época que você jogava um cooperativo, por exemplo, com Contra, um cara morria na metade da fase, ele te bloqueia na tela, você vai morrer junto, com certeza. Então os dois tinham que ter praticamente o mesmo nível de habilidade, ou um morria as três vidas e o outro cara ia e fazia tudo, né? Então acho que é uma observação importante de ser feita. Eu tava pensando, tava dando uns exemplos pro do Little Big Planet, de como tu joga com os dois. Acho que essa nova onda de co-op tá fazendo os desenvolvedores pensar em outras maneiras de como jogar co-op, assim, como um jogador depende do outro e como o que um faz influencia no gameplay do outro. Vou citar de novo o Splinter Cell Conviction, que eu achei brilhante como eles implementaram. Não, o jogo não só tem uma campanha totalmente multiplayer, né, totalmente co-op, mas ele tem os elementos de cooperação, assim, bem, bem legais. Um jogador cai, por exemplo, enquanto o outro tem que ter um tempo determinado para poder salvar ele, né? Mas daí, como antigamente jogos faziam que, alguns jogos já tinham implementado isso, faziam que o jogador que morreu ficasse sem fazer nada, assim, né? Daí agora ele pode se levantar e atirar, assim, ele pode se expor para atirar, para cobrir o amigo dele, mesmo ele estando no chão. E puzzles, que não é necessariamente puzzles, mas algumas partes que tem que planejar, que é muito mais eficiente frente, se um jogador estiver cobrindo por um lado, chamar atenção ou pegar uma patrulha para facilitar o caminho do outro, entendeu? E essas coisas que tu pegando como mecânica básica do jogo funcionando, talvez até por ter jogado o jogo single player e aprender como funciona, tu vai aprimorando, tu vai pensando como tu vai resolver determinadas partes do jogo por ser co-op, entendeu? Levando em consideração que tem outro jogador ali contigo. Eu acho que isso é muito legal, assim, né? A forma como eles estão planejando praticamente um jogo à parte, só exclusivamente para ser duas pessoas jogando, tu com teu amigo jogando. Ficou muito legal. Eu lembro que o Gears of War também trouxe muita coisa nesse sentido de você ter maneiras mais eficientes de resolver os problemas por causa do co-op. Quer dizer, você fica aqui na frente mandando tiro para poder manter os inimigos ocupados, eu vou pelo lado para flanquear. Eu uso essa arma enquanto você vai com essa outra, que se complementam. O próprio fato de que quando um morre, né, quer dizer, a não ser que você tome um tiro, um golpe de misericórdia, né, um pode ajudar o outro para levantar o cara que morreu de novo e ele continua. Então no co-op do Gears aconteciam muitas situações muito interessantes, assim, onde você está lá no meio do fogo, teu amigo caiu, né, morto, está ali se arrastando e você... corria se esquivando de tudo, ia de cover para cover até chegar perto dele, levantar ele, voltar e continuar. Então tinha muitos momentos, né, do Gears of War que são memoráveis por causa do co-op. Então acho que isso tudo que você falou do Splinter Cell Conviction também ecoa, né, as mesmas sensações que a gente tem quando joga o co-op, que eu acho que é o que faz esse tipo de jogo, esse tipo de modo de jogo ser tão interessante, assim, tão gostoso de jogar. E aí, quer dizer, outra modalidade, vamos dizer assim, de jogo multiplayer pra gente falar aqui, obviamente, são jogos competitivos. E eu acho que ultimamente a gente vem observando, vocês citaram aí no começo jogos como Call of Duty, né, e o Battlefield, os shooters em geral sempre foram, né, um dos grandes nichos aí do multiplayer competitivo desde a época do Deathmatch, do Doom, né, e tudo mais. Então, até hoje é uma enorme parte, né, dos jogos multiplayer que são jogados por aí são os jogos de tiro. Mas uma outra coisa que eu venho observando muito também, até, né, na era, né, das redes sociais, do Twitter, onde você pode... Você pode seguir e acompanhar o que pessoas famosas, celebridades fazem. Cada vez mais é comum a gente ver os shooters multiplayer estarem aí na consciência do público mainstream, né? Todo mundo, tem muita gente, né, uma quantidade absurda de pessoas que eu acredito que não devam jogar muitos outros jogos, mas elas jogam os shooters de console multiplayer. Então você vê, inclusive, celebridades ou pessoas mesmo do público em geral aí, mas muito, muito frequente você ter referências. Acho que da mesma forma que, né, da mesma maneira que o jogo como World of Warcraft, né, o MMO mais popular do mundo, deu um boom e aí só se falava disso e muita gente jogando e sabendo do que se tratava e tal. Acho que da mesma forma os jogos de tiro multiplayer, principalmente a série Call of Duty, ela tem muito essa... esse segmento mais mainstream de muita gente que eu acredito que não deva jogar muitas outras coisas além do Call of Duty, né? E isso eu acredito que acontece muito da maneira como vocês estavam falando no começo. Quer dizer, quando o jogo é bom e o multiplayer dele realmente faz sentido, é engajante, né? Os próprios jogadores, eles fazem propaganda uns pros outros, eles convencem o amigo a comprar. Pô, você vai ficar dando mole aí, não tem o console ainda com videogame e tal pra gente jogar, não sei o que, é muito maneiro e tal. Então acontece, eu acho que muito disso que o componente multiplayer do jogo acaba fazendo o jogo vender mais e tá mais na consciência das pessoas, de mais gente, né, de gente que talvez de outra forma não teria interesse, né, no seu jogo. Então, queria que vocês também trocassem algumas das suas experiências aí com multiplayer competitivo. Sei que o Seco joga bastante multiplayer competitivo. E queria também chamar a atenção para uma outra coisa que aí eu vou aproveitar e jogar a bola aí para vocês também. O que vocês acham dos jogos que eles se resumem praticamente ao modo multiplayer e fazem uma campanha single player, vamos dizer, só para não dizer que não fizeram, né? Então, eu conheço vários shooters aí, dá pra gente citar. Acho que aquele onde eu lembro que isso ficou mais evidente foi o novo Medal of Honor da EA, onde a campanha single player é super curta e dá pra ficar bem claro que o foco deles sempre foi na campanha multiplayer. Acho que dá pra falar a mesma coisa da série Battlefield, né, que talvez não os jogos da série Bad Company, que tem, né, um pouco mais de molho na parte single player, mas também são jogos cujo apelo é principalmente multiplayer. Então eu queria também que vocês falassem o que vocês acham dos jogos que, entendeu, são, o single player é praticamente só pra dizer que tem, e a ideia deles mesmo é vender bastante por causa do multiplayer. Então eu queria saber aí de multiplayer competitivo de vocês. Posso falar? Tenho uma opinião já sobre isso. Se eu acho muito válido o jogo, a promessa do jogo, o compromisso dos desenvolvedores de fazer um jogo somente multiplayer. Se eles querem focar nisso, eu acho que ele é tão válido quanto um jogo só single player. E eu acho que, eu sempre achei, pelo menos quero acreditar, que quando eles botam aquele single player só pra ter, é porque muita gente, eu incluso, não me sinto confortável em mergulhar direto no multiplayer. Eu quero ter no mínimo uma noção básica de como o jogo funciona. Eu quero saber como é que são os controles, eu quero talvez conhecer um pouco dos mapas, quero saber um pouco antes de ir lá ficar morrendo sem nem conseguir experimentar o jogo. Então eu acho que isso é uma maneira que eles colocaram de as pessoas poderem fazer isso, poder experimentar o jogo sem ter outras pessoas envolvidas, assim, pra que elas não façam feio, então, ou pra que elas não... Entendeu? Eu acho que... Então quer dizer que eles fizeram um tutorial e chamaram de single player, é isso? Quase. Eu acho que dá pra dizer isso. Em vez de falar assim, ó, faça tutorial antes de jogar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que pouquíssimos jogadores gostam de fazer tutorial. Pouquíssimos jogadores admitem pra eles mesmos, eu não sou bom o suficiente, preciso fazer o tutorial antes. Sabe? Daí eu acho que é um mascarado de dizer, isso aqui, joga isso aqui, se tu não quiser jogar direto no single, no multiplayer, com isso aqui tu vai aprender um pouco. Entendeu? Acho que é isso aí. Tu vê, inclusive hoje em dia tá muito mais raro em qualquer jogo ter tutorial separado do jogo em si, né? O tutorial ele vai te ensinando conforme tu vai jogando. Eu acho que até tutoriais seria um tópico para um podcast inteiro, talvez, mas só para uma partezinha que é isso. Eu acho que como diminuírem o tutorial separado, faz o tutorial, quando termina o tutorial, tu começa o single player. Um exemplo bem claro disso de um jogo clássico é Deus Ex. Deus Ex é um tutorial totalmente separado da campanha single player. Tu faz o primeiro tutorial, e se eu não me engano, é daquela geração pra trás, acho que isso. Muitos jogos eram Half-Life, assim. Half-Life é um dos que eu mais lembro que era assim também. Então, isso é, acho que daí veio com essa tendência, né? De, não, a gente não pode fazer um jogo. Se a gente fazer um jogo multiplayer, o jogador vai entrar, vai lá, vai morrer, vai parar de jogar e nunca mais vai querer jogar. Como é que a gente faz pra o jogador tá up to speed, assim, né? Pra ele conseguir entrar no multiplayer já embalado, já tendo o básico pra conseguir sobreviver no meio dos caras que estão jogando há mais tempo. Daí criaram essa campanha multiplayer. Foi ficando, como tu mesmo falou, ficando mais sofisticada, né? Os próprios Battlefield mais novos, que tem a campanha single player, que não é tão mascarada, que tem história, tem tudo certinho. Então, mas assim, entendeu? Isso tá... Eu acho que o público foi cobrando e eles foram acabar se adaptando, né? Hoje é... O jogo com esse tipo de promessa, ele tem que ter metade e metade, ou ele tá meio... Ou ele tá incompleto, né? Será mesmo? O que você acha, Seco? Então, eu acho que... Será que é o que o povo acha? Não, então, eu discordo do Rafa, pra variar, porque em geral eu vejo que esses jogos, né, de single player e multiplayer são feitos por times diferentes. Então, em geral, o single player, tanto as armas, a experiência e tudo que tá envolvido no jogo single player é diferente. Não no total, mas tem uma... A jogabilidade é diferente. Citando, por exemplo, o Call of Duty, o 4, né? Por exemplo, o single player tem todo um sistema de armas, mira e jogabilidade que é completamente diferente de online. Quando você vai online, você tem que ter aquela burocracia de comprar coisas, as armas se comportam diferente, a velocidade é diferente. Então, mesmo que você jogou todo single player, acho que não foi experiência suficiente para você continuar jogando, para você entrar online embalado. Outro jogo que eu vejo muito nisso é o Killzone, onde todo o sistema de cover, que é fenomenal no single player, não funciona no multiplayer. O multiplayer é mais straightforward, onde você tem que sempre se expor no cover. Até no Battlefield 2, acho que foi o Battlefield 2 foi o primeiro que peitou isso, até o Quake 3 também, que é o multiplayer O único modo single player ou multiplayer que seja é contra bot nos mesmos mapas, com as mesmas armas, com o mesmo balance. Então, se você joga single player, você está praticamente treinando para quando você for online, você ter uma experiência um pouco melhor. Então, isso eu acho importante. Então, agora você citar o Mortal Kombat novo, assim como a maior parte de jogos de luta, a parte de treino e single player, é muito parecida com a experiência que vai ter online, com exceção de que o cara é um cara do lado e não a inteligência artificial. Então, não acho que a experiência single player é necessariamente tutorial, acho que é mais para também atingir um mercado de pessoas que não compram o jogo só por ter multiplayer. Tem gente que não gosta de jogar multiplayer, como vocês salientaram, mas eles comprarem o jogo, talvez só pela experiência single player. Eu tenho colegas de trabalho que eles não jogam online, mas eles têm todos os jogos que saem, que tem parte online, eles só jogam a campanha single player, eles raramente jogam online. Então acredito que é uma forma de agradar os dois mercados, de simplesmente você não tira um componente, porque existe um mercado que não vai comprar se você só forçar o componente online do jogo. Eu sei o que eu estava falando, acho que um nível um pouco mais fundamental do que isso. Eu sei são diferentes, que não existe o negócio de subir de level, de comprar arma no multiplayer, mas eu tô falando, acho que do nível mais fundamental, de tu saber onde que joga a granada, tu saber qual que atira, tu saber que tipo de material a tua bala perfura, que tipo não perfura. Então acho que eu nem um pouco mais abstrato de jogar um shooter e não de jogar esse jogo específico. Porque quando o jogo é feito, eles levam em consideração de que não é todo mundo que vai jogar o jogo deles que já jogou todos os outros shooters anteriores, né? Acho que nem um jogo é feito com a premissa de que o jogador que vai jogar isso, ele tá acostumado. Mas, muita gente compra o Modern Warfare, vai direto pro multiplayer, né? Nunca joga campanha. Muita gente fez por quê? Porque eles estão acostumados. Esse sim, essa é uma fatia, um nicho que tá acostumado, sabe como é que joga, é bom nisso e nem precisa aprender. Eu só discordo da sua afirmação porque, por exemplo, no próprio Call of Duty 4, o single player não tem o conceito de você atirar através das paredes, enquanto você não tem lá .50. Mas no multiplayer você tem a opção de você comprar um addon que dá... Não, então, eu tô dando um contra-exemplo do seu exemplo, entende? Porque ele quebra completamente a mecânica que você aprende no single player. Outra é a parte tipo de como funciona o recuo das armas, mira, etc. Que, por exemplo... as armas que estão no single player não são iguais ao multiplayer, então a cadência, o dano, etc, etc, não é o mesmo. Então, pelo menos, talvez eu esteja não vendo tanto todo, mas eu não vejo o single player levando ou treinando, preparando o jogador pro multiplayer. O que eu acho que pode ser, se você nunca jogou um multiplayer, então você vai jogar single player, você vai saber como é que anda e atira, sabe? Então, quando você for online, você sabe que você vai andar e atirar, mas aí você vai ter toda a experiência nova do tudo que o multiplayer vai agregar, sabe? Eu não acho que a campanha single player prepara o jogador para o multiplayer, não foi isso que eu quis dizer. Eu estou comentando, exemplo, da parte do tutorial. Tutorial. Tanto que o próprio, acho que é o, não sei se é o, acho que é o Call of Duty, o último, tem um tutorial para multiplayer, não um tutorial, é um multiplayer que joga com bot específico para te treinar a jogar o multiplayer. Isso é na cara dura, assim, ó. Isso é um multiplayer que tu joga sem ter pessoas. Eu posso estar enganado. Não, tem um modo, tem um modo bot que você entra, se não me engano, e você tem. Ele explica para você como é que funciona os mapas. Como é que funciona o gameplay em alguns mapas, saca? Porque, por exemplo, talvez para quem nunca jogou, nunca viu Capture the Flag, nunca viu Planta Bomba, ou nunca viu defender um objetivo, tipo. Isso tá no mercado, sei lá, desde os anos 90, mas tem gente que tá entrando agora que talvez nunca tenha visto isso, então não tiveram a sacada de explicar pros caras o que significa esses modos de jogo, sabe? E outra também, que é o tipo de jogo que a gente tá discutindo, que é o Call of Duty, que é o Medal of Honor, talvez, eu acho que não faz parte do gênero que o Giliar exemplificou, que é o multiplayer, que eles botam um single player lá só pra ter. Eu acho que não faz parte. Eu acho que esses jogos já saíram, começou assim, os primeiros Battlefield eram assim, era só multiplayer, tinha um pseudo single player, mas os Battlefield de hoje não são mais assim. Entendi. Como tu mesmo falou, tem um time que faz single player, e às vezes até outro estúdio diferente que faz o multiplayer, né? Que foi o caso do, dos últimos Battlefields agora. Então acho que não, não, esses jogos que a gente está discutindo não, não são mais exemplos do que o Giliar falou e perguntou pra gente. Então, é, mas por exemplo, se você joga bem o Gears single player, você tem uma chance muito grande de jogar decentemente multiplayer. Sim. Você vai ser pulverizado pelas clãs de chinês, mas você tem chance de ser pulverizado mais devagar. Entende? Vai demorar mais tempo pra morrer. Mas é interessante. Porque é o mesmo time com a mesma ideia, né? De no Gears. É, exatamente, é isso que eu ia dizer. O Gears é de filosofia completamente diferente disso que a gente estava criticando. É, primeiro porque a campanha single player do Gears, ela é tudo menos um afterthought, né? Ela é bem feita, ela é. Tem, inclusive, quer dizer, ela pode ser jogada multiplayer, só que nesse caso cooperativamente, né? Então eu acho que é um jogo que teve muito mais cuidado do que esses outros casos que a gente estava criticando aí. Mas, quer dizer, independente dos exemplos terem sido dados, caírem ou não caírem, né, nesse grupo, né, que eu exemplifiquei, eu acho que a discussão aí foi ótima. Acho que o competitivo também tá bem coberto aí. Engraçado também que a gente falou aqui já quase meia hora sobre multiplayer e até agora a gente não citou Halo, né? Você vê como a gente, né, como a gente preza essa então, essa franquia. Eu queria comentar um negócio que eu acho bacana do você tava falando do cooperativo, multiplayer e competitivo, que é uma tendência que o MMO tá tendo de você, no mesmo universo, você poder ter escolher, né, no momento que você quer fazer o cooperativo ou o competitivo, e ao mesmo tempo eles fazem desde do primeiro contato do jogador até o momento que ele chega ao final do jogo, ele praticamente fica treinando o jogador, level por level, de como ele deve jogar no final do jogo, saca? É, uma coisa interessante, talvez isso foi uma das coisas que ajudou o MMO a ser essa coisa que trouxe mais pessoal casual pra jogar, porque se vamos pegar o exemplo mais popular, que é o World of Warcraft, são 80 levels onde você fica repetindo praticamente a mesma mecânica, e daí de vez em quando você quer fazer alguma coisa para ganhar mais equipamento, você tem que fazer uma mecânica que é muito parecida com o que vai fazer no final do jogo. Então, tipo, é treino em cima de treino, em cima de treino, em cima de treino, que na verdade, tipo, se você for pensar, é uma forma de você diluir a maçante ideia de como explicar pro jogador como funciona aquilo no decorrer de alguns meses, né? Você tá me dizendo, então, que o WoW tem 79 levels de tutorial, é isso? É, mais ou menos, é. Mas é, não, então, até inclusive, né, quando saiu essa expansão, sabe, que eles fizeram um reboot, né? Então, certo. O que acontece? É uma coisa que eu havia observado, né, nesses anos que eu joguei World of Warcraft, é que alguns chefes do jogo tem algumas mecânicas de matar, né? Essas instâncias de baixo nível. E na raid, de vez em quando ele faz alguma coisa muitíssimo parecido com aquilo que aconteceu quando você era level baixo. E nessa expansão isso ficou muito claro. Que existem alguns... todos os chefes, as instâncias são muito difíceis. Todos a mecânica dança para matar esse chefe é muito idêntica ao que você tem que fazer no endgame, saca? Entendi. E como mas só que é muito mais difícil... na instância do que na própria raid, porque não perdoa, tipo, errou, morreu, sabe? Over. E lá não, e lá você tem um pouco mais de ter um threshold maior. Então eu achei isso interessante, tipo, essa constatação de que eles liberam, assim, aos pouquinhos algumas ideias de mecânica e utilizam a cor do jogo. Então, de tempos em tempos, sai um negócio novo, todo mundo fala, ó, essa batalha é igual a batalha tal, tal, tal, mas só tem que pular na hora que ele pisar no chão, sabe? Então todo mundo sabe do que tá falando, e então facilita o diálogo do público. Entendi. Você está ouvindo o podcast. O caso dos MMOs é um caso interessante também para quando a gente fala de multiplayer, até porque é um gênero que tem multiplayer no nome, né? E não só isso, você tá o tempo todo jogando conectado. Mas mesmo assim, acho que a coisa mais interessante para falar sobre isso é que aqui é uma coisa que salta aos olhos de quem olha de fora, pelo menos eu, sem ter tido muita experiência com MMOs, né, é uma coisa que eu percebi, é que mesmo nesse tipo de jogo, onde você está o tempo todo conectado, ainda assim você está, vamos dizer, protegido, né, para você escolher quando é que você quer fazer a atividade competitiva. Quer dizer, na maioria desses jogos, o PVP ele está desabilitado em certas regiões, você tem que realmente escolher fazer PVP, né, quando você quiser, e isso eu acho que é uma consequência justamente de, né, das coisas que a gente estava falando aqui sobre as pessoas. Muitas delas nem se sentem, né, não tem nem interesse em jogar competitivamente com outras pessoas, né? Ou muitas delas ainda não se acham capazes, né? Elas estão assustadas, ainda aprendendo o jogo. E aí não seria justo, né, você simplesmente ter a frustração de morrer, assim. Acho que isso foi um problema em MMOs durante muito tempo. E aí essas mecânicas, né, de você ir para a área PVP, ou até você jogar no servidor que é PVP friendly ou não é, foram introduzidas, né, para ajudar a dar ao jogador aquilo que ele quer e não frustrá-lo com aquilo que ele não quer. O que você acha, Seco, nos MMOs? Não é assim que funciona? Quer dizer, você não escolhe quando é que você quer participar de uma atividade multiplayer competitiva, e isso ajuda as pessoas que não estão interessadas nisso a não precisarem se preocupar com isso? Perfeito. Só tem uma coisa que... Porque, por exemplo, no começo dos tempos, quando a EA lançou o Ultima Online, né, o que acontece é que qualquer lugar era lugar de mata-mata, né? Então você via um cara, você matava o cara, roubava o corpo do cara e deu. E tinha muita gente que desistia disso, mas só que teve muita gente que cresceu com isso. Então uma das tendências que os MMOs têm, eles têm os servidores, você pode escolher se você quer full PVP, PVP ou sei lá, o roleplay, né? Que o roleplay você escolhe se você quer lutar ou não. Aí tem o PVE também, que é bem parecido com o roleplay. Você escolhe se você quer lutar com o cara ou não. Aí você tem que se flagar dizendo, ó, eu quero brigar, que nem o Diablo, né? Que tinha essa espadinha, você clicava quando quisesse brigar. Aí tem o outro tipo de PVP, que é você tá em algumas regiões protegidas, né? Uhum. Então ninguém pode te matar, mas tem o full PVP, que não importa onde você tá, ninguém pode te matar. Então aí tem gente que prefere esse modo, né? É o modo que é o modo mais hardcore. Você pode estar na primeira cidade do jogo tomando água e você vai ser atropelado. Então tá, agora eu acho que pra gente finalizar aí a nossa main quest, acho que o último grande assunto, o grande ponto que faltou falar, é tentando projetar pro futuro, né? A gente falou bastante aí das diferentes tendências, diferentes estilos de multiplayer que existem hoje. E uma das coisas, por exemplo, que algum tempo atrás ficou famosa foi um executivo da EA Games, que foi o Frank Gibeau, que deu uma declaração na época, estava se falando sobre Dead Space 2, e ele disse que, né, os jogos hardcore, os jogos AAA sem multiplayer estão fadados a morrer, né? Que não vai haver daqui a algum tempo nenhum jogo que não tenha pelo menos algum componente multiplayer. E aí na época isso causou bastante polêmica, né? Foi inclusive eu lembro que foi um quest fail nosso aqui lá do comecinho. E aí eu acho que essa discussão ela cabe aqui na main quest também, né? Olhando pra frente, quer dizer, o exemplo, por exemplo, do Dead Space aconteceu, né? O Dead Space 2 ele tem o modo multiplayer, e até onde eu lembro, né, até onde eu li, ele não foi muito bem recebido, parece que não é muito bem balanceado, porque alguns jogam com os humanos, outros jogam com os necromorphs, e parece que a jogabilidade dos necromorphs não é muito interessante. Teve série de problemas lá que a gente não precisa entrar no caso específico do Dead Space 2 aqui, mas eu lembro que na época que eu lia bastante sobre isso e via, colhia a opinião dos meus amigos, ficou essa impressão de que esse modo multiplayer foi meio que pra dizer que tinha também, da mesma forma como a gente falou, né, dos jogos cujo foco é o multiplayer e o single player é pra dizer que tem. Eu acho que existem também jogos aí que vem saindo que o multiplayer em si, ele não, na verdade não agrega muita coisa e fica parecendo que, pô, a gente podia ter ficado sem essa, né? E é claro que desenvolver um modo desse vai consumir recursos, né, inúmeros, muitos recursos aí durante o desenvolvimento do jogo. Acho que o outro exemplo que eu consigo lembrar aqui, que esse, no caso, eu cheguei a jogar, foi o BioShock 2, onde eu também achava que não precisava de multiplayer na série BioShock. Sinceramente, não acho que precise. Tô curioso pra ver quando sair o BioShock Infinite, que é feito pelo time original, né, da Irrational Games, que fez o primeiro BioShock. Eu quero ver se esse jogo novo vai ter multiplayer, porque me parece, a não ser que a mecânica, né, e a premissa do jogo sejam bastante diferentes do primeiro, não me parece que vale a pena você investir em multiplayer nesse jogo. E ao mesmo tempo, muitos outros jogos que tem, que o single player é bastante, né, prevalente, introduziram, depois de um tempo, modos multiplayer variados. Acho que um outro exemplo legal de citar, que o Rafa vai poder falar bastante, é o GTA. E o que, que se fez aí nos últimos jogos GTA com relação ao multiplayer. Então, mas queria que a gente sempre, daqui pra frente, né, na MainQuest, falasse sobre essas coisas pensando no futuro, né? Será que a gente vai entrar numa, né, numa era onde só os jogos só single player não, né, não vingam mais? Ou vocês acham que ainda tem espaço para isso? Começar com o Rafa, então. Diz pra gente o que, que você acha dessa, né, da introdução do multiplayer nos jogos aí mais recentes, alguns deles até forçados. E se você acha que isso vai continuar, se tem que continuar, se a gente tem que achar maneiras de colocar multiplayer dentro dos nossos jogos. Ou se ainda existem jogos onde o single player sozinho já se justifica. Eu acho que vai muito do compromisso que a desenvolvedora tem de colocar o multiplayer. Primeiro, se a experiência do jogo vai ser boa, se vai melhorar a qualidade do jogo, se vai melhorar o valor porque eles estão cobrando. O exemplo que tu deu, por exemplo, do BioShock, eu acho válido, assim, eu não cheguei nem a jogar, assim, vi jogando, mas não cheguei nem a jogar, mas concordo contigo que pelo primeiro BioShock não precisava, sabe? Ele ficou um pacote muito bem entregue na campanha single player, o 2 também, a campanha single player é excelente. Eu não sei, eu senti que foi forçado, porque a premissa dele de é meio que tu contra o mundo, né, do BioShock. Então acho que não existe duas forças que tem que lutar entre si para que se justifique ter essa campanha multiplayer. Então achei um pouco forçado, assim, o multiplayer. Claro que tô falando sem nem ter jogado, mas é opinião de fora, assim. E com relação a continuar, mas no caso do GTA, por exemplo, eu já achei bem-vindo. Eu joguei multiplayer do GTA, achei bem feito, tem vários modos de jogo, assim, vários. Tem modo do clássico polícia ladrão, tem o que tem que atravessar a cidade num carro, enquanto os outros jogadores, uma outra equipe, são polícia que tem que te impedir de chegar a determinado ponto, é mais focado em veículo. Assim, tem vários modos de multiplayer que eu acho que pra quem gosta tem. Pode gostar de um modo e não gostar de outro, assim, o modo preferido, acho que enriqueceu bastante o valor do GTA em si. Fora a campanha single player, que eu sempre achei boa também. Daí a gente entra no assunto de se eu acho que deve ou não. Daí eu volto, acho que pro. Cara, não sei, eu acho que se forem. Se complementar o pacote inteiro. Assim, se o estúdio se compromete a entregar uma coisa que vale a pena, que vai enriquecer para o jogador que gosta só de multiplayer, vai ter o que jogar, e para o jogador que gosta dos dois, ele tem ali um pacote completíssimo que vai valer mais do que ele está pagando, e também para o jogador que gosta só de single player, tá bem entregue, né? Eu acho que daí essa é a dimensão oposta que a gente tinha comentado um pouco antes, de o jogo ser totalmente multiplayer e botar o single player ali só pra tapar buraco. Eu não concordo com nenhuma dos dois lados extremos, assim. Acho que o meio termo é um exemplo muito bom, é a própria série Modern Warfare, né? Entrega campanhas single player muito boas e um pacote completo muito que tá melhorando a cada instância do jogo, a cada versão que sai, estão criando coisas novas e tal. Acho que esse é um modo a ser seguido, e se não for assim, eu acho que as empresas vão aprender do lado ruim, assim, né? Vai afetar nas vezes, as pessoas vão parar de demonstrar interesse, né? Que como a gente já comentou num outro podcast, quem manda no fim é o público, né? E assim como o público está aprovando os jogos co-op, essa nova onda co-op, se começarem a forçar multiplayer demais, isso vai acabar afetando nas vendas, e eles vão aprender, vão se adaptar de um jeito ou de outro. Mas você não acha que o que leva o desenvolvedor a forçar, né, colocar um multiplayer, não é justamente esse argumento do público? Principalmente o fato de que eles não quererem alienar, né, deixar de vender para esse mundão de gente aí que joga multiplayer competitivo, como a gente sabe, né, que cresceu tanto, né, com o Call of Duty da vida? Será que a ideia que eles fazem não é justamente essa? Ah, eu não quero que esse público todo, que a única coisa que eles fazem é jogar shooter multiplayer, fique alheio ao meu jogo, né, não tenha nada para vir buscar no meu jogo. Então deixa eu fazer aqui um multiplayerzinho competitivo e tal para atrair. Você não acha que começa por aí essa vontade do desenvolvedor? Então, porque se for um multiplayerzinho aí só para atrair, não vai atrair. Certo? Se for um multiplayerzinho qualquer, tem multiplayer melhor, que a pessoa não vai comprar o teu jogo só por causa do multiplayer. Ou ele tem que ser, nem que dedique um estúdio só para fazer o multiplayer, que foi o caso do último Battlefield, né, que teve um estúdio que só foi, não comprometeram nada dos esforços do estúdio que tá fazendo single player para isso. E porque o público vai sentir, se é o público exclusivo que compra multiplayer, vai jogar o teu jogo, o multiplayer é uma bosta, foi botado lá só pra encher linguiça, eles não vão comprar até o próximo jogo, né, porque eles têm coisa melhor pra jogar. Então eu acho que isso vai ser quase um processo de seleção natural, é o que eu tô vendo pro futuro, pelo menos, assim. Vai continuar, as pessoas vão forçar, mas só os fortes vão sobreviver, os fortes vão ser os que se adaptam melhor dos dois lados, são os que, pelo que eles se comprometem a fazer. Eu acho totalmente, continuo achando, como eu falei antes, totalmente válido um jogo que diz, não, o nosso jogo é só single player, ou o nosso jogo é só multiplayer. Mas se tu quer sobreviver tendo os dois, no longo prazo, assim, eu acredito que vai precisar ter os dois muito bem feitos, senão vai perder a credibilidade de ou do um lado ou do outro, né? Ou talvez até do público que gosta dos dois, porque vai perceber que talvez nenhum dos dois tenha sido tão bem feito quanto deveria. E você, Seco, o que você acha daqui pra frente que a gente vai ver com relação aos jogos que vão apresentar, ou não, componentes multiplayer? Você acha que é uma necessidade, ou você acha que ainda tem espaço para o jogo puramente single player? Bom, tá comprovado, né, que existe espaço, né, para jogo puramente single player, né? Você vê os números do Mass Effect 2, Mass Effect 1, Oblivion, expectativas para Skyrim, Mass Effect 3, Deus Ex, que são jogos single player. Eu acho que a resposta é dada. Eu acho que são maneiras diferentes que as empresas têm de contar histórias ou de propor experiências para o jogador. Então, se a empresa acredita que ela deve focar todos os esforços no single player e fazer o single player o melhor possível, com que tenha um replay velho suficiente, que eu acho que formidável. Você vê, por exemplo, o Rafa, que terminou já Mass Effect 2 umas 3 vezes, eu acho que, mesmo se fosse online, eu acho que ele não teria jogado tanto. Então, eu só sinto falta de uma coisa, quando o Rafa falou sobre quando o pessoal, como está sendo colocado o multiplayer, que o pessoal está gostando muito. Eu acho que nos últimos anos foi esquecido uma coisa muito importante que a BioWare trouxe no final dos anos 90, que foi o RPG cooperativo, né? Porque o Baldur's Gate 1 tinha a parte cooperativa que era muito boa, e voltou isso no Neverwinter Nights, que a parte cooperativa do Neverwinter Nights até suportava até 8 pessoas. Pode era crer. Muito bem feito, era muito balanceado, era uma experiência extremamente agradável, e foi uma coisa que se perdeu aos poucos. Eu achava que, inclusive, o Dragon Age 1, quando foi lançado, seria nesse mesmo tipo, né? Porque eles falaram que ia ser o Baldur's Gate. Eu acho que foi uma coisa perdida, que era extremamente bem feito, era de um prazer de jogar, era inexplicável. Você tá jogando um RPG com, sei lá, 8 amigos, e então era fenomenal. Não sei se foi por causa dos massivos que tenha tirado um pouco o brilho dessa parte, mas acredito que não, porque eu acredito que se tivesse um Mass Effect que você pudesse jogar com seus amigos ia ser fenomenal. Com certeza. E acho que isso foi uma coisa que foi perdida. Acho que eu gostaria de acreditar que isso vai voltar no futuro, porque agora a gente tá vendo que se tá sendo quase anual ou a cada 2 anos. O problema que eu vejo é que o foco tá muito, dessa empresa está muito em manter um produto lançado num determinado período de tempo. uma qualidade muito boa. No caso do quando o Neverwinter Nights saiu, ele levou o quê? 4 anos e meio, 5 anos desenvolvendo. Então eles tiveram muito tempo para fazer isso, que não é o caso que a gente vê agora nos Mass Effect. Então, não sei se vai acontecer, mas eu gostaria muito que voltasse. Tu não tá acompanhando esse Dungeons and Dragons Neverwinter, da Cryptic? Não. A Cryptic vai lançar um jogo chamado Dungeons and Dragons Neverwinter. Tá, beleza. Online, mas não é multiplayer, não é MMO. É só puramente RPG multiplayer, assim. Mas é com mestre e tal? Não, eu acho que é uma campanha de... feita assim, né, toda desenhada por eles, mas ele é toda focada para multiplayer. Pode ter um grupo, uma dungeon que nem RPG clássico mesmo, assim. Uhum. Tem um grupo, co-op, que vai e passa pelo jogo. Muito parecido com o que o Neverwinter Nights fazia, né? É. Podia ter jogar a campanha toda com multiplayer também. Tô achando legal, assim, tô esperando ver mais do jogo. Por enquanto só anunciaram isso. É, eu acho o ponto que o Seco falou faz todo sentido. Eu lembro que eu era jogador assíduo de Neverwinter Nights Co-op e não sou jogador de MMO. Que eu acho até que no Neverwinter você conseguia. Você baixava lá um módulo até feito pela comunidade, né? Pra jogar co-op, em 2-3 horas você fechava ali. Era o equivalente de você passar uma sessão de jogo de RPG de papel e caneta que a gente fazia antigamente, né? E aí hoje em dia, com as distâncias grandes aí, essa é a maneira de a gente jogar. E aí 2-3 horinhas acabava, se você tiver tempo pra jogar no dia seguinte você joga, se não, não joga. Mas não é como o MMO, que tem um outro tipo de engajamento de tempo. Então eu sinto falta realmente disso. Pô, você agora me lembrou de um negócio que realmente não, depois do Neverwinter não lembro mais de ter sido feito com a qualidade que era feito antigamente, não. Eu acho que interessante você falou, porque o que acontece, eu acho que como o escopo é menor comparado com o MMO, eu acho que a qualidade de experiência é muito maior. Então as pessoas conseguem curtir mais o jogo e inclusive o replay value acaba sendo tipo, pô, acabei com essa classe, pô, você joga com essa classe agora, eu vou pegar essa classe aqui. Então aconteceu comigo de jogar com um grupo de 8 amigos, onde a gente terminou uma vez, começou de novo mudando as classes, porque cada um achou muito massa tal classe no final do jogo, saca? Uhum. Então, ou tal classe não existia, então chegamos num chefe, ou tinha muita trap, blá blá, e acontecia tal coisa, e a gente voltou e todo mundo remontou os personagens e começou a jogar de novo. Então acho que é uma sacada bacana, porque te dá uma experiência boa com amigos e não consome bastante tempo, é uma coisa que comenta, né? Então, mas eu acho também que o multiplayer é extremamente importante, agora só voltando, tanto que existem alguns multiplayers agora que são até por causa da CPL, né? Tem vários jogos de corrida, jogos de esporte são importantes por causa da CPL. Uhum. Mas eu não acredito que a gente deva pegar qualquer título e tentar, né, colocar um multiplayer só pra vender. Porque a gente viu alguns exemplos muito tristes, né, como Homefront, que onde eles deram todo o foco grande ao multiplayer, fizeram um single player desgraçado e não tiveram a pontuação decente no jogo, né? Então até comprometeu até aqui. Então acho que escolhe o que você quer fazer, faça bem feito, que o público vai te dizer o que ele acha. Eu acho que essa decisão ela tem que partir mesmo em função da tua IP, em função da tua mecânica de jogo, né? Eu acho que o que eu vou falar acaba concordando com tudo que vocês disseram, que eu acho que não tem que ser a primeira pergunta que você vai responder. O jogo vai ter multiplayer ou não? Entendeu? Eu acho que primeiro você tem que responder a pergunta sobre o que é o jogo, qual é a mecânica, qual é o gênero, como funciona. E aí depois disso é que você vai poder se perguntar, tá, dado isso tudo aí, que a gente sabe que a gente quer fazer, cabe o multiplayer e como cabe, né? O Rafa deu o exemplo do GTA, que eu até quando eu citei, eu não tava querendo dizer, eu não quis dizer que o GTA era um exemplo do lado ruim. Pelo contrário, eu achei que o que eles fizeram lá, do pouco que eu vi do multiplayer, era bastante criativo, bastante original, onde eles partiram justamente dessa premissa, nós temos o GTA com essas mecânicas, com esse setting, né, com todo esse conceito de jogo. Como que a gente coloca um componente multiplayer? Talvez a resposta dessa pergunta para alguns jogos seja, não coloca, entendeu? E eu acho que isso tem que ser possível, tem que ser respeitado. E aí o jogo não vai ter um componente multiplayer mesmo, porque não cabe. Então eu acho que a parte mais importante é justamente você não deixar que essa seja a primeira pergunta que você vai fazer. Você tem que construir o conceito do jogo, olhar para ele e aí sim você se perguntar, E aí, cabe multiplayer aqui? Eu acho que essa que é a fórmula que costuma dar pra gente os melhores jogos e a melhor experiência. O exemplo claríssimo que eu vejo é o do Portal, né? O cara olha para aquela fórmula ali e se pergunta, pô, cabe um multiplayer aqui? Que tipo de multiplayer? Pô, tá na cara que um co-op onde você resolve os puzzles junto é a maneira, entendeu, melhor de se fazer aqui. Então, pô, vamos investir nisso. E ficou fantástico, né? Inclusive, Seco, você precisa me dizer aí quando é que você quer jogar o co-op do Portal 2, que eu tô querendo jogar de novo já, cara. Então, preciso comprar a placa. Mas deixa eu começar um comentário, fazendo um gerê reverso do que você falou, né? Porque o Mortal Kombat novo foi baseado no IP que era multiplayer por muitos e muitos anos, né? Eu acho que eles se fizeram essa pergunta quando foram fazer esse jogo, cabe um single player aqui? Entendi. Que tipo de single player a gente vai colocar? Do cara, ó, vamos botar pipoca, queijo e muita cerveja nesse single player aqui que vai ficar bacana. Então acho que eles fizeram esse mesmo processo, mas é o contrário. Com certeza, tudo a ver, você tem toda a razão, é isso que parece mesmo. Então beleza, com isso a gente fecha nossa main quest do episódio número 20. A gente falou aqui sobre o multiplayer nos games de hoje e nos games de amanhã. Então se você concorda, discorda, tem outros exemplos, como você que falou, se você tem contra-exemplos dos nossos exemplos, por favor, mande aí o seu comentário no nosso site, é o www.thepodcast.com. Chega lá no episódio número 20, deixe seu comentário, ou então mande pra gente um tweet no twitter.com/thepodcast ou um e-mail para contato@thepodcast.com. E aí agora a gente vai para a nossa sessão mais esperada de cada duas semanas, que é o Quest Failed. Quest Failed. Quest Failed chegou. Episódio número 20. Gostaram da minha abertura nova? Não, foi uma... Então, o primeiro Quest Failed da semana é a minha abertura do Quest Failed, que foi uma merda. Mas beleza. Eu achei que você ia cantar Metallica. Essa música já teve no podcast, inclusive. Mas beleza. Não, mas eu não vou fazer outra abertura, não. Vou deixar aquela mesma ali, porque se é pra falhar, vamos já começar falhando, né? Então, bacana. Seco, seu Quest Failed do episódio 20. Então, meu Quest Failed vai pro anúncio do demo do Resistance 3, que é basicamente você compra o Blu-ray do Battle for Los Angeles e você pode jogar o Resistance 3 demo. Então, pra mim foi um Quest Failed por duas razões. Primeiro, quem diabos vai comprar esse filme? E segundo, quem diabos vai colocar um jogo com um filme muito ruim? Ou seja, se você quer jogar, você tem que pagar bem caro por um filme muito ruim. Uhum. Então, pra mim isso foi completamente desnecessário e me parece muito bobo. Então, meu Quest Failed vai pra isso. Entendi. Não vai pro filme não, né? Apesar do filme ser uma merda. Não, é pra ideia, né? O cara, não, vamos sei lá. Não, sei lá, cara. Putz. Sei lá, entendi. Não faz sentido, saca? Pior ainda que com o problema da PSN, o único jeito que você conseguir esse demo ever, nem que eles lançassem na PSN, você não ia conseguir mesmo. Então você tem que comprar o filme mesmo. Você é malvado, hein, cara? Não, cara, sou real. E o seu Quest Failed, Rafa? Cara, o meu vai para o Dead Space 2. Mais especificamente para EA. Eu acho que o jogo não tem culpa. O jogo é bem bom. Assim, até agora onde eu tô jogando, o jogo é bem bom. Mas teve uma coisa do jogo que me deixou bem frustrado. Foi na versão de PC só. Não, na de console não tem esse problema, mas na versão de PC que é que eu tô jogando. Por algum motivo, eles resolveram lançar um patch pro jogo que adiciona várias armas e armaduras, chega perto de 20 armas, talvez umas 10 armaduras, a custo zero na loja dentro do jogo. Assim, tu vai comprar os teus itens dentro do jogo, tem isso tudo de graça. Ou seja, tira totalmente o valor do dinheiro no jogo, assim, né? Porque desde a primeira loja, todas as armas estão ali destravadas. Armas que você deveria achar elas através de blueprints no jogo para destravar a arma específica na loja e tal, para ser parte da progressão, essa progressão não existe mais, porque já estão todas as armas lá. Todas as armas especiais, eu não sei se seriam DLC pago, porque o arquivo foi hackeado aí e resolveu lançar de graça para todo mundo, ou se era aqueles itens de promoção que a EA tem feito, de parcerias com Cheetos e com o cacete aquela, com Doritos, que daí eles entregam, dão item. Mas quem foi o energúmeno que teve essa ideia? Eu não sei, cara, foi isso acaba estragando a experiência, porque eu tô lá. Tô guardando dinheiro, assim, sabe? Guardar dinheiro não faz mais sentido, porque eu tenho todas as armas de graça. Daí eu tenho que escolher não pegar as armas de graça, mesmo elas estando ali de graça, para que eu tenha a experiência de jogo que eles queriam que eu tivesse quando o jogo foi feito. Entendeu? Porque é muito fácil eu pegar lá já a armadura mais combada, que me dá mais life, que me dá mais slots no inventário, que ela já tá lá, deveria ser uma coisa de progressão, eu deveria procurar por ela, eu deveria chegar a uma determinada fase do jogo pra tela, mas não, ela tá lá de cara. Armas, mesma coisa, assim, aquelas armas fodonas de que tu prende os caras na parede, que aqueles fuzil, que lança prego, fodão, isso que tu deveria conseguir mais pra frente, assim, não, isso já tá desde a primeira parte do jogo. Eu não tô pegando esses itens, assim, eu tô sendo de graça porque eu quero experienciar o jogo como ele foi feito pra ser jogado, né? Mas tá lá, assim, daí eu como se eu tivesse, sabe, sempre traindo a mim mesmo, assim, sabe, pro benefício do jogo. Achei idiota, assim, a decisão e estragou, assim. Mesmo eu tô tentando ainda me divertir, estragou um pouco da experiência do jogo, porque eu tô tendo que modificar as minhas ações pra jogar o jogo como ele deveria ser jogado, né? Achei totalmente feio, desnecessário. Pô, isso é triste, hein, cara. Porra. E você chegou a ver se tem algum impacto na comunidade? Se o pessoal reclamou? Chegou a ver alguma coisa? Não, cara, o pessoal achou o máximo na comunidade. Porra, aí respeitando a gente. Assim, que caralho. Esse pessoal não sabe o que diz, tá ligado? Isso que eu fiquei de cara. O jogo foi arruinado, cara. Eles deram todos de cara, assim, no início o jogo foi arruinado, simplesmente. O que diabos é balanço de um jogo, né? Porra nenhuma, não sai pra nada. Isso me inveja agora os jogadores de console. Quem tem pro PlayStation 3 ou pro Xbox vai jogar o jogo normal como ele foi feito pra ser jogado. Né? Não, PlayStation nem tanto assim, né? Mas tudo bem. No PlayStation só o single player, né? Não, imagina se eles lançam esse patch também pros consoles, que você tem que baixar, né? Aí o cara do PS3 todo feliz, porque ele não, mesmo que ele tivesse que baixar o patch, não podia, porque não tem PSN. É, vocês viram que o Xbox deram mal aí, ó. Isso que é bom ter PSN, ó. É. A última piadinha da PSN que eu ouvi é do Mortal Kombat, né? Que é as features exclusivas. Já contei essa pra vocês, vou contar pro público. Features exclusivas do Mortal Kombat. No PS3, você joga com o Kratos do God of War. E no Xbox, é o jogo online. Que é a feature exclusiva. O meu Quest Failed dessa semana ele vai para, vamos dizer, o equivalente da ESRB na Austrália, né? Já foi noticiado aí e muitas pessoas já ouviram falar disso, que na Austrália os jogos tem mais dificuldade, né, de entrar, principalmente os jogos que são considerados adultos, né? Não digo os jogos pornográficos, nada disso, mas os jogos mature, né, que geralmente são classificados como M na ESRB. Muitos desses, quando chegam na Austrália, eles têm problemas, são banidos, etc. E um dos motivos disso é que o sistema de rating da Austrália não tem o rating mature, né, que seria para pessoas de 18 anos ou mais. Eles têm o rating de 15 anos ou mais e tem depois o rating só de 21, que seria só para jogos com conteúdo ou pornográfico ou muito explícito, que são tipicamente equiparados aos filmes pornô, né? Então muitas lojas, muitos lugares que comercializam essas coisas para o grande público, eles não carregam nenhum item que seja dessa categoria. Então, durante muito tempo aí vem se lutando, né? Algumas pessoas lá da indústria vem tentando introduzir o sistema de rating 18 na Austrália e vem falhando, né? Quer dizer, o sistema lá deles e os políticos precisam passar as leis para que isso aconteça, não entenderam ainda o que é importante. Porque o que acaba acontecendo é que dificilmente as pessoas, exceto quando o jogo ele é banido de vez, né? Dificilmente as pessoas vão deixar de ter acesso ao jogo. A única coisa que isso faz é dar menos informação, né? E perder a chance de informar, ou talvez os pais que estão comprando o jogo pro filho, que aquele jogo, entendeu? É para aquele determinado público. Então, eu acho que é um fail grande esse pensamento retrógrado com relação aos games, que obviamente não acontece só na Austrália, a gente tem casos de banimento de jogos também no Brasil e vários outros lugares, mas no caso deles lá, essa batalha já vem há muito tempo. E, quer dizer, a notícia mais recente é de que, tudo bem, teve um determinado, uma província ou estado, né, lá da Austrália que resolveu aceitar o rating 18, mas só se eles substituírem o rating 15. Então todos os jogos que eram 15 vão passar a ser 18. Então, quer dizer, isso não resolve o problema, na verdade. Né? Isso aí piora o problema. É que, na verdade, não é essa a proposta. A proposta é que você tenha os níveis mais bem definidos para ter mais informação e para, no final das contas, ajudar o público a fazer a escolha. Porque, não, quer dizer, nenhum de nós aqui acha que deveria ser um free-for-all. A gente é a favor de que tenha informação. Eu não sou a favor de censura, não sou a favor de restrição da venda em si, a não ser no caso do conteúdo realmente, né, inadequado, né, tipo conteúdo de filmes pornográficos, etc. Mas eu acho que tem que ter o máximo de informação possível, entendeu? Para que o comprador, que é quem tem que decidir, não, acho que não é papel nosso ficar decidindo o que o filho das outras pessoas vão ou não vão ter acesso, acho que isso é papel dos pais, mas esses pais precisam dessa informação. Então, toda vez que eu vejo esse processo ser, né, atravancado em algum governo, em algum lugar, eu acho que isso é motivo para a gente chamar a atenção. Então, esse é o meu Quest Fail que eu trouxe para a gente essa semana. Quest Complete. É isso aí, com isso a gente fecha mais um episódio do podcast. Que beleza, em 20 episódios, estamos aqui ainda, firmes e fortes, no novo endereço. Vocês ainda, né, acompanhando a gente, vieram para esse novo site com a gente, estão participando. Queria deixar o agradecimento de coração, quantidade de comentários. Está muito boa e a gente só quer vê-la aumentar, né? Então a gente procura trazer assuntos interessantes, opiniões que muitas vezes são diferentes e são complementares, elas podem ser iguais ou diferentes da sua. Então você contribua aí, a gente já cita aí 20 vezes por episódio todos os canais de comunicação, então você já devia, tem a obrigação de saber como fazer para entrar em contato com a gente. Então a gente está sempre querendo interagir cada vez mais com a comunidade, né? Acho que uma das grandes coisas que a gente veio fazer aqui é justamente isso, né? Conversar com vocês, saber das suas experiências, e com isso todos nós vamos crescer e vamos aprender. E aí, quer dizer, palavras bonitas aí para terminar o episódio, vou passar aí pro Rafa. Despeça-se aí dos nossos amiguinhos no episódio número 20. Obrigado, pessoal, que tem nos acompanhado por 20 episódios. Valeu também pelo Medeiros, né? Por sugerir o tópico interessante que a gente discutiu hoje. Esse aí, que venha mais 20, mais 40, mais 60. Tamo aqui. Beleza, e você, Fernando? Não, obrigado, pessoal. Queria dizer que talvez a semana eu talvez o Giliard, a gente reduza um pouco o número de posts, né? Porque a gente tá meio cheio de coisa pra fazer. Mas a gente vai dar um jeito de responder vocês quando a gente puder. Obrigado, pessoal que mandou e-mail, postou no fórum. E é isso aí. Até o próximo episódio. Beleza, eu também me despeço de vocês. Deixo o lembrete aí, quem mandou e-mail ou quem deixou algum comentário com sugestões de assuntos, nós anotamos todas elas. Claro que alguns deles vão ser mais propícios, ou outros não, ou alguns assuntos a gente vai deixar mais pra frente porque a gente sabe de alguma coisa que vai acontecer ou a gente quer se preparar melhor, mas nós estamos recebendo, anotando e guardando todas as sugestões. Então pode ficar tranquilo que tem muito mais aí da sua participação, da sua sugestão para aparecer nos episódios ou do Quick Quest ou do Podquest. Então meu nome é Giliar, também despeço de vocês. Semana que vem tem Quick Quest, daqui a 2 semanas mais um Podquest. E aí a gente espera que você continue acompanhando. Um abraço, tchau. Som que você continua esse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Tartarugas Ninja, Quackshot e Final Fantasy VI. E as músicas Kings of Leon com Closer, Linkin Park com Crawling e Audioslave com Your Time Has Come. No one fell asleep in the street and now I woke up.